Frente aqui com o Armandinho Neto, o doutor Samuel Sanches Domingo, delegado da Polícia Civil de Bueno Brandão. Vamos ser hipócrita, não. Tem muito político interessado que o crime se mantenha de pé, se mantenha forte, porque com certeza eles recebem parte do produto desses roubos. Foi o doutor delegado que disse, ele disse assim: está piorando, até filho de bacana, hoje em dia está roubando. Foi o doutor delegado que disse, ele disse assim: está piorando, até filho de bacana, hoje em dia está roubando. ZYL 281, estação de amplitude modulada, operando em 950 kHz. Rádio Independência de Bueno Brandão Limitada, a sua Indy 950. Estúdios na Avenida Bom Jesus, 464. Fone 3463-1160. Departamento Comercial 3463-1006. Rádio Indy 950 AM, Bueno Brandão, Minas Gerais. Bueno Brandão vai tremer, vai tremer. Vem aí! Cervejada do Bloco Tubarão Martelo. Cervejada do Bloco Tubarão Martelo. Dia 14 de janeiro, a partir das 22 horas. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Cervejada do Bloco Tubarão Martelo. Com 850 litros de cerveja Skol, mais 100 litros de suco Gami na faixa. E não para por aí. DJ Donato Marques. DJ Donato Marques. Detonando nas pistas. Em show com João Lucas e Juliano e banda. Olá galera, aqui é o João Lucas. E aqui é o Juliano. E dia 14 de janeiro estaremos com vocês na segunda cervejada do Bloco Tubarão Martelo, no Estância Pé da Serra. Contamos com vocês. Revelação de Barretos 2011. Sai da minha vida, eu não quero mais você. Ingressos antecipados, R$20, mulher, e R$25, homens. Pontos de venda em Bueno Brandão, Sétima Arte Locadora, Bar do Vando e Bar da Cassinha. Em Inconfidentes, Elite Boutique. Canecas para as primeiras 300 pessoas. Cervejada do Bloco Tubarão Martelo. Dia 14 de janeiro, a partir das 22 horas, no Estância Pé da Serra. Estrada Bueno Brandão a Munhoz. Segurança no local. Estacionamento no local. E atenção, proibido consumo alcoólico por menores de 18 anos. Cervejada do Bloco Tubarão Martelo. Você não pode ficar de fora. Vai rolar o Show da Manhã. É muito mais amor no seu rádio. Moça da roça, de perna bem grossa e feitiço no olhar. Na flor da idade veio pra cidade para estudar. Ora com a madrinha que é minha vizinha de apartamento. Tô apaixonado por esse pecado que é o monumento. Ela fala errado, pronomes trocados e sem concordância. É nós fica, é nós vai, é nós foi, é nós sai, mas não tem importância. Ela disse pra mim, responde meu benzinho essa minha pergunta: se nessa esfregança eu pegar a pança, nós dois se ajunta. Moça caipira, uma hora me pira quando abre a boca. Fala as olhos, ouvido, pra mim tem sentido, é um dizer de cabocla. Essa convivência já deu influência no meu português. Veja só como pode, eu já falo pro mote caipirinha. Eu gosto da linguagem, toda caipiragem desta caboclinha. Mesmo falando errado, eu não tô preocupado, ela é minha rainha. Sobre a pergunta dela, apertou a fivela, mas vou responder. Se vier um filhinho, já tem um cantinho pra nós juntos viver. Já conhece os benefícios do cartão Métodos? Com ele, você e sua família têm descontos especiais na realização dos seus exames.